dobro Black Castlehof. Hej. Hej. Ei, ei. Ha, ha, fa, fa, sim. Noites cariocas, maldade, fofoca, real odola, novata de escola, os MC coca, nem existe cola, agora é L bafada na gola aqui. Boca que abre se fecha, nessas palavras que Deus tirou férias. A noite é suja e também ingrata. Alguém que te roube, talvez te mate. Cidade maravilhosa, copos cheios, contam histórias. Mente vazia, acumulando derrotas, ego descarta, sentimento de plástico. Tu faz um bairro, apaga outro bairro, lei do mais forte. Garante abusado, baseado em tudo que vai voltar. Noites de responsas, manhã de ressaca. Tava na rua com a mesma cara, nego se assusta com a máfia formada. Dia seguinte, garganta seca, memória falhada. Pra curar mal estar, só tinha uma baga travada. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, aqui tem vários pico foda. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, aqui tem vários pico foda. Da Zene pra lá, pude tem retas, gatas, rata. Vou marcar da rua, vendo a lua, porque a rua é de graça. Seta brotou com a bala lá e Carcin chegou com sal na água, ria punk as mesmas caras. Geral se conhece, pouco se salva. Lá pra presente, honra bananada, tá mó calor. O clima tá denso, o ar que é denso, doce de veneno. Noite de reflexo, noite de sereno. Diesel drogado, noite de orgasmo. Foda-se o sistema, tá tudo errado. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites carioca, que tem vários pico foda. Mas aí, sem se iludir, o que é pode nem parecer. Porque eu já vi, amigo bom, aí na pista se perder, né, à toa. Que nasci às 13h20, às 13h20. Muito doido, um free pra 40 ou 20. No rap ali na Joaquim. Quem tá ligado sabe lá pá. Vários mandado, meu, me sinto à vontade. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, aqui tem vários pico foda. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, maldade, gastação e droga. Noites cariocas, aqui tem vários pico foda. Tô na madrugada com pupila dilatada numa onda muito crazy. A DNC de casas fazendo aquecimento pra aquela embrasada falar tu sacito, guarda no pé aqui. Elas querem drogas em entrada VIP, tem maluco pra caralho. Eu toco os aralha lá, patrocinado, mandando os fribolados. Quem não é verdadeiro sultana, aguenta energia da rua. Turo bonde, ritmo de chong, joga na seda, no blunt, no bong. A gente chega no legalize, capanga 4 e 20 hits. Pegando o AJ Hermes, somente os fortes sobrevivem, é nesse pique. We'll be right back.